Seção 19 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 19, capítulo 19. A biblioteca estava bem tranquila quando entrei e a Sibila, se tal era, acomodara-se na poltrona ao pé do fogo. Vestia um manto vermelho e chapéu preto de ciganos, com abas largas, seguro por um lenço marchetado. Um coto apagado estava na mesa, e a mulher inclinava-se sobre o fogo e parecia ler ao lume um denegrido livrinho de rezas. Murmurava palavras para si mesma, como muitas velhas fazem, e, querendo acabar um parágrafo, não desistiu imediatamente da leitura à minha entrada. Postei-me sobre o tapete e aqueci as mãos que estavam frias, sendo que na sala não me pudera chegar à lareira. Sentia-me tão senhora de mim como nunca em minha vida, nem havia nada na aparência da cigana que pudesse assustar. Fechou o livrinho e levantou com vagar a vista. A aba do chapéu sombreava parte do rosto. Notei que me era estranho. A cara era toda morena, grenhas cerdosas saíam debaixo da fita, um tempo branca, que prendia o chapéu e corria sobre as faces e parte do queixo. Logo deitou-me um olhar direto e atrevido. Então, a mocinha quer que lhe dê a sorte? Disse com voz tão decidida como seu olhar e tão áspera como as feições. É-me indiferente, tia, faça como quiser, mas aviso-a de que lhe não tenho fé. Isso condiz perfeitamente com sua imprudência. Já esperava isso de você. Ouviu no seu passo quando atravessou a soleira. Ouviu? Neste caso tem bom ouvido. Pois tenho, e vista ligeira, e miolo vivo. E não há dúvida que precisa de tudo isso para o seu mister. Tem razão, especialmente no trato com fregueses de sua laia. Por que não treme? Porque não estou com frio. Por que não descora? Porque não estou doente. Por que não consulta a minha arte? Porque não sou boba. A velha gargarejou um riso debaixo da fita, depois puxou por um curto cachimbo, acendeu-o e começou a fumar. Poucas baforadas a satisfizeram. Endireitou o corpo curvado, tirou o cachimbo dos lábios e, olhando fixamente para o fogo, retrucou com muita ponderação. Você está com frio. Você está doente. Você é boba. Prove-o. Vou provar-lhe com poucas palavras. Está com frio por estar solitária. Nenhum contato fere o fogo oculto em seu interior. Está doente porque o melhor sentimento, o mais alto e mais doce que é dado aos homens, lhe fica longe. É boba porque, por mais que sofra, não quer chamar para si a felicidade, nem levantar um pé para encontrar onde ela espera. Levou de novo o cachimbo meio carbonizado à boca e puxou algumas baforadas vigorosas. A tia podia dizer a mesma coisa a quase toda a gente, que seja como eu, uma dependente desprotegida em uma grande casa. Podia dizê-lo a qualquer pessoa, mas seria verdade para qualquer pessoa? Seria para qualquer pessoa nas minhas circunstâncias. Pois não, exatamente, nas suas circunstâncias. Mas acha-me outra em circunstâncias iguais às suas. Seria fácil encontrá-las aos milhares. Apenas uma. Mas nem parece saber como está colocada. Quão perto está da felicidade. Sim, está-lhe ao alcance. Os materiais estão todos prontos. Falta só o ímpeto para os fundir. O acaso colocou-os um pouco afastados. Deixe-os aproximar-se entre si e a felicidade nascerá. Não entendo nada de enigmas. Nunca em minha vida adivinhei nenhum. Se quer que ele fale mais às claras, mostre-me a palma da mão. E suponho que a devo cruzar com prata. É o que se entende. Dei-lhe 500 réis, guardou-os no pé de uma pilga velha que sacou da saia e, depois de o ter atado e escondido, mandou-me que abrisse a mão. Filo. Ela aproximou o rosto da palma e examinou-a sem tocar. É muito fina. Não posso definir nada. Não tem linhas, de mais a mais. O que se vê, afinal de contas, em uma palma? O destino não está escrito ali. Nisso a tia tem razão. Não. Continuou ela. É no rosto que está, na fronte, em redor dos olhos, nos olhos mesmos e nas linhas da boca. Ajoelhe-se, filha, e levante a cabeça. Ah, o caso torna-se sério, disse remoqueando. Mas obedeci. Já tenho mais um pouco de fé na tia. Estava ajoelhada à meia jarda de meus pés, atiçou o fogo de maneira que as brasas espalhassem um tênue vislumbre, o que afundou o rosto da velha em sombra ainda mais densa, enquanto alumiava o meu. Queria saber com que sentimentos veio cá esta noite, disse ela depois de breve exame. Que pensamentos habitam nesse coração durante as longas horas que a filha fica naquela sala, cheia de gente fina, que passa aérea, como figuras de uma lanterna mágica, e com tão pouca comunhão simpática entre você e elas, como se fossem sombras e não substâncias humanas. Muitas vezes estou cansada, outras com sono, triste quase nunca. Então, tem qualquer esperança secreta que a anime e contente com inspirações íntimas a respeito do futuro? Não que eu saiba. O mais que posso esperar é ganhar e economizar bastante para um dia poder abrir uma escola em uma casa arrendada. É fraco arrimo para o espírito. E ficar assim assentada no banco da janela, já vê que lhe conheço os hábitos. Sabe o das criadas? Ora, pensa que é esperta. Pois bem, talvez tenha razão. Para falar a verdade, tenho relações com uma delas. A senhora Poe. Levantei-me de chofre ao ouvir este nome. Terá de fato? Pensei. Contudo, há diabolismo no que se passa. Não se assuste, continuou a misteriosa mulher. A senhora Poe é segura, calada e quieta. Toda a gente pode confiar nela. Mas para reatar o fio da conversa, quando está sentada ao pé da janela, não pensa senão na escola que terá? Não tem interesse em nenhum dos que ocupam os sofás e cadeiras? Não há nenhum rosto que a filha estude? Nenhuma figura cujos movimentos siga, ao menos com curiosidade? Eu gosto de observar todos os rostos de todas as figuras. E nunca destaca nenhuma das demais? Ou destaca talvez duas? Isso faço frequentemente quando dos gestos ou olhares de um par parece que estão a contar um conto. Pois acho graça em observá-los. Qual é o conto que aprecia mais ouvir? Tenho pouca escolha. São ordinariamente do mesmo teor. Namoros e prometem rematar pela mesma catástrofe. Casamento. E gosta desse assunto monótono? Sinceramente falando, não me importo com ele. Não tem nada comigo? Nada. Quando uma dama jovem e cheia de vida e saúde, encantadora por beleza e prendas de sangue e dotes de fortuna, cativa com seus modos e sorrisos a um cavalheiro que a senhorita... Quê? Conhece e tem muito boa opinião dele. Eu não conheço os cavalheiros. Apenas troquei uma sílaba com um deles e no tocante a ter boa opinião deles... Vejo que alguns são homens respeitáveis e imponentes, e já de idade. Outros ainda moços, garbosos e bonitos, mas certamente estão todos em perfeita liberdade de receberem os sorrisos de quem lhes quiser dar, sem que eu tenha que ligar importância à transação. De fato, não conhece os cavalheiros? Nem falou com eles nenhuma palavra? Dirá o mesmo do dono da casa? Este nem sequer está em casa. Que observação profunda, que escapada geniosa. Foi a Millcote esta manhã e voltará esta noite ou amanhã. Esta circunstância excluí-lo-á da lista de seus conhecimentos? Apagá-lo-á, para assim dizer, do rol dos existentes? Isso não, mas é dificultoso entender como o Sr. Rochester esteja ligado com o assunto que a tia abordou. Estava a falar em sorrisos que as damas derramam nos olhos dos cavalheiros. E ultimamente têm se deitado tantos no do Sr. Rochester que começam a transbordar como dois cálices cheios até as bordas. Não notou isso? O Sr. Rochester tem o direito de gozar da companhia dos hóspedes. Ninguém duvida do direito dele, mas não acha que de todos os contos matrimoniais que se concretizam aqui, o que cabe a seu amo é o mais vivo, o mais contínuo a se tecer? A ansiedade do ouvinte aviventa a língua do narrador. Eu disse estas palavras a mim mesma mais do que à cigana, cuja fala, voz e maneira estranha me envolviam pouco a pouco como num feitiço. De seus lábios caía uma sentença inesperada após outra, até embrulhar-me uma rede de mistificação. Que espírito invisível terá pairado em volta de meu coração, vigiando e arquivando cada uma de suas pulsações? A ansiedade do ouvinte, repetiu ela. Sim, o Sr. Rochester fica horas com o ouvido inclinado para os lábios fascinadores que se deliciam no trabalho de comunicar. E o ouvinte está tão disposto a receber e parece tão grato pelo entretenimento que se lhe ministra. Não o notou? Grato? Não me lembra ter descoberto gratidão em seu rosto. Descoberto? Então tem analisado. E que descobriu, a não ser gratidão? Não respondi. Tem visto amor, não tem? E olhando para o futuro, via o casado e a noiva dele feliz? Apre, não era exatamente isso. A sua destreza de bruxa abandona-a, às vezes. Come o demônio, o que viu então? Não lhe importa. Vim cá para saber, não ensinar. Sabe se o Sr. Rochester se vai casar? Sim, e com a bela senhorita branca. Em breve. As aparências querem garantir esta conclusão. E não há dúvida. Embora a menina tenha ousadia de crer o contrário, de que serão um casal extremamente feliz. Ele não pode deixar de amar uma dama tão bela, nobre, espirituosa, e provavelmente ela o ama a ele, ou senão sua pessoa, ao menos sua bolsa. Sei que aprecia sobremaneira as possessões do Sr. Rochester. Entretanto, que Deus me perdoe, revelei-lhe há uma hora coisas a este respeito que a puseram muito grave. Os cantos da boca caíram-lhe meia polegada. O amador trigueiro devia ser avisado disto. Se vier outro com um rol de rendas mais comprido, ficará a ver navios. Mas, tia, eu não vim cá para ouvir a sorte do Sr. Rochester. Queria ouvir a minha própria. E desta, ainda não me disse nada. A sua sorte ainda é duvidosa. Quando examina sua fisionomia, um traço contradiz ao outro. Sei, porém, que as fadas lhe destinaram uma boa medida de felicidade. Sabia-o antes de vir cá. Vias por tudo de lado para você. É só estender a mão e pegar. Mas ainda não sei se você fará isso. Ajoelhe-se mais uma vez. Não se demore muito, o fogo torra-me. Pus-me de joelhos, ela já não se inclinava para mim, mas só me contemplava, encostada na cadeira. Começou murmurando. A chama bruxoleia nos olhos que são brandos e sentimentais, mofam da minha gíria, e quando cessam de sorrir, ficam tristes, o que significa melancolia, resultante de solidão. Desviam-se de mim e querem negar as minhas descobertas. Este orgulho e esta reserva confirmam a minha opinião. Os olhos são favoráveis. A respeito da boca, delicia-se às vezes no riso alegre, mas não indica tudo que o coração experimenta. É uma boca que devia falar muito e sorrir a miúdo e ter por interlocutora a afeição humana. Também este traço é propício. Não vejo adversário de um resultado feliz, senão na fronte, a qual declara: posso viver sozinha, se a honra e as circunstâncias me impõem. Não preciso vender minha alma para comprar aventura. As paixões que delirem e os desejos que imaginem toda espécie de vaidade. O juízo terá a última palavra e dará o voto decisivo. Furacões e terremotos e incêndios podem passar por cima de mim. Sempre hei de seguir as diretivas desta voz fina e calma que me interpreta os ditames da consciência. Falaste bem, fronte nobre e altiva. Tua declaração será respeitada. Sei quão depressa a juventude murcha, os botões mirram, quando a taça da felicidade é maculada por uma só partícula de vergonha, um só trago de remorso. Não quero sacrifício, nem aflição, nem corrupção. Tal não é meu gosto. Quero agasalhar e não magoar, merecer gratidão e não espremer lágrimas de sangue, nem mesmo de amargura. Minha ceifa deve ser de sorrisos, de carícias, de doçuras. Basta. Oxalá pudesse estender estes momentos em uma eternidade. Mas não me atrevo. Até aqui fiquei com as rédeas na mão. Procedi como jurava a mim mesmo. Ir além podia exceder minhas forças. Levante-se, senhorita Er. Deixe-me. Acabou-se o jogo. Onde estava eu? Estava desperta ou dormindo? Tivera um sonho ou estava sonhando ainda? A voz da velha mudara. Seus acentos, gestos, tudo me era tão familiar como meu próprio rosto no espelho, como a fala da minha própria língua. Levantei-me, mas não saí. Aticei o fogo e tornei a examinar. O vulto, porém, apertou mais o chapéu e as fitas sobre o rosto e tornou a acenar-me que me retirasse. A chama iluminou a mão estendida e, por estar aberta, imediatamente dei por ela. Já não era a mão descarnada de antes, mas sim mão redonda, flexível, com dedos lisos e simétricos. No dedo mínimo brilhava um anel largo e, curvando-me para o ver melhor, descobri a pedra que vira centenas de vezes. Tornei a olhar para o rosto que já não se voltava para um lado. Pelo contrário, a minha interlocutora tirara o chapéu, removera as fitas e aproximara o rosto do meu. — Ora, Joana não me conhece? — perguntou a voz, que me era familiar. — Só falta que o senhor dispa o manto vermelho. — Mas a fita emaranhou-se. Ajude-me. — Rasgue-a, senhor. — Aí tem. Basta de mascaradas. E o senhor Rochester deixou cair o disfarce. — Ora, senhor, que ideia esquisita. — Mas bem executada, hein? — Com as senhoritas parece ter se saído as mil maravilhas. Com a Joana, não tanto? Comigo não representou o papel de uma cigana. Qual, então? O meu próprio? Nem este, tampouco. Mas um papel que se não pode explicar. Em uma palavra, creio que o senhor deitou verdes para colher maduros e quis apanhar-me. Meteu-se a falar asneiras para me fazer falar asneiras também. Não acho isto justo, senhor. Perdoa-me, Joana. Não posso dizer enquanto não tiver refletido. Se me convencer de que não cometi grande absurdo, vou ver se posso perdoar, mas não foi correto. Oh, a senhorita portou-se muito corretamente, com muita precaução, com muito tino. Refleti e julguei que, em geral, me portara realmente assim, o que já era uma consolação. Já suspeitara uma mascarada. Ciganas e benzedeiras não falam a linguagem que usava aquela velha. Percebi também que dissimulava a voz e velava o rosto com grande cuidado. Mas meu espírito estava ocupado com Grace Poe, aquele enigma personificado, mistério de mistérios. Nem de longe pensava no Sr. Rochester. Diga, o que está a cismar? Para que este sorriso grave? Estranheza e admiração de mim mesma. O senhor dá licença para me retirar? Não, fique um momento e conte-me o que a gente faz na sala. É claro, discutem a cigana. Assente-se. Diga-me, o que opinaram a meu respeito? Acho melhor não me demorar, senhor. São quase 11 horas. A propósito, o Sr. Rochester sabe que chegou um estranho durante a sua ausência? Um estranho? Não. Quem seria? Não esperava ninguém? Já partiu? Não. Disse que o conhece há muito e que podia tomar a liberdade de se estabelecer até o senhor voltar. E fê-lo? Deu o nome? Seu nome é Mason e vem das Antilhas, de Spanish Town, na Jamaica, se ouvi bem. O Sr. Rochester estava ao pé de mim, tomara minha mão como para me levar a uma cadeira. Quando falei, estreitou convulsivamente meus pulsos. Gelou-se-lhe o sorriso nos lábios. Visivelmente um espasmo tolheu-lhe a respiração. Mason, Antilhas. Disse ele seco e monótono como uma máquina. Mason, Antilhas. Mason, Antilhas. Repetiu 2 e 3 vezes e nos intervalos tornava-se pálido como cinza. Mal sabia o que fazia. O senhor está doente? Perguntei. Joana, recebi um golpe. Recebi um golpe, Joana. E cambaleou. Ai, apoie sem mim, senhor. A Joana já me ofereceu o ombro uma vez. Aceito de novo. Sim, senhor, sim. Dou-lhe também o braço. Sentou-se e fez-me sentar a seu lado. Pegou em minha mão com ambas as suas e esfregava-a, olhando-me com o olhar todo perturbado e abatido. Minha amiguinha, tomara estar consigo em uma ilha perdida, longe de angústias e perigos e recordações odiosas. Senhor, em que posso ajudá-lo? Daria minha vida para lhe ser útil. Quando precisar de socorro, buscá-lo-ei com a Joana. Prometo-lhe. Agradecida, senhor. Diga-me o que devo fazer e vou esforçar-me para o executar. Vá buscar-me um copo de vinho na sala de jantar. Estarão jantando ali. E notifique-me se Mason está com eles e o que faz. Fui. Toda a companhia estava reunida, como o Sr. Rochester tinha dito. Mas não estavam à mesa, sendo que se tinha arranjado a ceia no aparador, onde cada qual tirava do que gostava e, ficando de pé, formavam grupos com os copos ou pratos na mão, todos muito expansivos, risos e conversação animada por toda a parte. O Sr. Mason falava com o coronel e a senhora Dent, perto do fogo, divertindo-se como qualquer deles. Enchi um copo de vinho, vi como a senhorita branca franziu as sobrancelhas a esta minha sem cerimônia e voltei à biblioteca. O Sr. Rochester recobrara, no entanto, a cor e o aspecto firme e severo. Tomou o copo da minha mão. A sua saúde, fada caridosa. Bebeu o vinho e devolveu o copo. O que estão fazendo, Joana? Riem e conversam, senhor. Não estão sérios e misteriosos, como se tivesse ouvido alguma coisa extraordinária? Nem no mínimo. Transbordam de chiste e de alegria. E Mason? Diverte-se também. Se toda aquela gente viesse em peso e me cuspisse no rosto, que faria, Joana? Varria-os do quarto, se pudesse. Sorriu-se. Mas se eu fosse ter com eles e me olhassem friamente e se ciciassem entre si, mofando de mim, e se sumissem e me deixassem um após outro, o que faria então? Iria com eles? Acho que não, senhor. Sentiria antes maior prazer em ficar com o senhor. Para me confortar? Sim, senhor, para o confortar com as melhores das minhas forças. E se a excomungassem por aderir a mim? Provavelmente não saberia nada da excomunhão, e se o soubesse, não me importaria com ela. É capaz, portanto, de aturar censuras por minha causa? Aturá-las-ia por qualquer amigo meu que me merecesse a adesão que o senhor merece. Volte à sala, aproxime-se tranquilamente do Sr. Mason e diga-lhe baixinho ao ouvido que estou de volta e quero falar com ele. Guie-o para cá e deixe-nos sós. Executei a ordem. Toda a companhia fitou os olhos em mim quando passei desembaraçadamente pelo meio deles. Dei o recado e precedi o Sr. Mason para fora da sala, introduzi-o na biblioteca e retirei-me ao meu quarto. Em hora avançada, muito depois de me ter deitado, ouvi que as visitas se retiravam às câmaras. Destaquei a voz do Sr. Rochester quando disse: Por aqui, Sr. Mason. Este é seu quarto. Falava alegremente. Os tons joviais sossegaram meu coração. Daí a nada adormeci. Fim da sessão 19.